te encas pelos meus poros. Ela risca te encas pelos meus poros. Ela risca te encas pelos meus poros. Ela risca te encas pelos meus poros. Eu oro, choro, paro. Pássaros e corações flutuam no meu couro. Ela risca tintas pelos meus poros. Ela risca tintas pelos meus poros. Ela risca tintas pelos meus poros. Abstratos e retratos no tato e no faro. E corremos os riscos do desamparo. Ela risca tintas pelos meus poros. Ela risca tintas pelos meus poros. Ela risca tintas pelos meus poros. Entre nós, nozes de cola, laços entre grãos, abraços, nossas mãos. Ela risca tintas pelos meus poros. Tintas pelos meus poros. Ela risca tintas pelos meus poros. Tudo que se passa nessa estrada é passo. Crocodilos de um só traço não se traçam. Ela risca tintas pelos meus poros.